desejo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra que há. Do farol da barra ao jardim de Alá. Eu também quero beijar. Da pele morena daquela do lá. Eu também quero beijar. A flor do desejo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra que há. Desejo do maracujá. Haja fogo, haja guerra que há. Do farol da barra ao jardim de Alá. Da pele morena daquela lula. A flor do desejo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra que há.